A Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Capelinha instaurou uma investigação para determinar a regularidade do reajuste na tarifa do transporte coletivo. A Prefeitura autorizou o aumento de R$ 2,75 para R$ 3,40 a partir de quinta-feira, 21 de junho. Após denúncia de vereadores, o Ministério Público de Minas Gerais instaurou um procedimento para averiguar se a concessão do reajuste foi feita de acordo com o que determina a lei. Deveria ter sido instaurada uma comissão para avaliar a necessidade do reajuste. No entanto, isso não ocorreu. A Prefeitura informou que foi concedido o reajuste anual com base em um artigo da lei que disciplina a questão. No entanto, o decreto que instituiu o aumento usa como fundamento outro artigo da mesma lei, o que contraria as informações prestadas pelo prefeito. A Promotoria de Justiça de Capelinha também emitiu uma recomendação para que o aumento seja suspenso. A Prefeitura tem 2 dias para responder se irá acatar a recomendação. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Paola Laredo.